3897, está pronto para ataque, Romeu B181, 3 horas e 55, Galeão. Chegou a Tati, Índia Alfa, ponto espera tua, 1895, ajusta 190, 15, boa viagem, então, 3897. 15, Pátio, Índia Alfa, obrigado e uma boa noite, 3897. Salvador, é o TAN 3897, boa noite. TAN 3897, boa noite, autorizado. Galinhares decolar, pistão 10, vento 200 graus e 08 nós. Galinhares decolar, pistão 10, TAN 3897. Pode aguardar mais alguns minutos. Tem, mantenha a ponte espera, então, o TAN 3897. Tá certa, pronta, já. Gente, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 190 graus, 079, estão 3897. Decolando 0, 3897. Scan 3897, decolado 38, chame o controle 119.8, bom voo. Chame o controle, boa noite, 3897. Vou chamar táxi 6259. Prezado, fui para o estacionamento, 6259. Esse táxi puxa, né? 6259, tem 137 a bordo, 5 e 10 de autonomia, eu terno ao galeão. Confirmando somente o meu bem, por gentileza? 147. Gente, é para táxi via Índia, onde espera 10 Torre 18, desse 95, ajuste 1095, Xené 6259. É o Leda Motiva, Michael Escatango, Victor Alfa. Salvador, boa noite, Xané 6259. Xané 6259, ali mantém 010. Ali mantém 010, 6259. Xané 6259, autorizada a decolagem, pistão 90, o vento 90 graus, 089. Posição e decolagem livre da Xané 6259. Solo Salvador, tá 3197. TAN 3197, muito boa noite. Informação em curso WISC. Prepara a série da El Leda Morte para a guarda cópia. Essa você escuta, 3197. Decolado aos 48, controle 1208. Confirmando o controle 1208. 119, decimal 8, 6259. 6259. Chega. Galeão autorizado, nível 360, via Tesulo 190. Após SMAP, direto Louvre, tu segue conforme plano de voo. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Lida, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5022, controle 119.8. Autorizado 360, Galeão, segura da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, Pêndulo 10, Smap, Lúbito. Restante conforme o plano de voo, 5022, transponder, 1198 ao controle, da 3197, no portão 5. 3197, reporta pronto. Voltará. Torre Gol 197A no final do X-Ray, agora 1,5 para o marcador externo. 1971, chega o trem, o vento através direito, 8 nós. Toma ele aí, 971. Travou, Gol 971. Livre pouso no zero, através direito, 9 nós, o vento. Livre pouso no zero, 971. Acionamento no 5-3-1-9-7. Em relação do equipe de sol, autorizado, chama táxi. Voltando para o táxi, livrando. 971 no solo 55, controle de solo no 21 decimal 9 à direita. 219, 971. Solo Salvador, eu vou no 971, uma boa noite, entrou. Gol 1971, táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Confirma, 971? Chama antes da Juliette, 1971. Chamaria antes da Juliette, 971. Só pra informar que tem uma cobra aqui na casa de Juliette, tá? Filme na Fox? Isso, na Fox. Direto. Com 122 a boa, 3 horas e 30, Walter Renato Guarulhos. 3197, táxi, minha parte, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajusta 1015, boa viagem. Ponto de espera, 1895, obrigado. Gol 971, observa o táxi do Airbus da TAM, após ingresso da Juliette, parte 1. Ok, observando o táxi do TAM, parte 1, qual a posição? 971. 01, posição 01 do Pátio 1. Oi, Salvador, gol no 866, boa noite. 866, repórter 3 checado, vento através direito 99. Tá passando o estranho, baixado e travado, gol no 866. Livre pouso 1-0, vento através direito 9-9. É, André, livre pouso 1-0. Salvador, 3197, pode esperar da 10 próxima. Sétima tempo, posso esperar o nome já? Sete ali mantendo zero. Com fins autorizado, nível 360, Lopezulu 1-0 até bridge após Lopezulu 1-6. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5026, controle 1-19.8. Confirmando 5026, transponder. Gol na 099, chama pronto no 09. Alfa Salvador, boa noite, 66, Gol 1-866, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Via Alfa, eu mantenho da Juliette, gol 1-866. Confirma com gentileza o 1-866, se ao livrar na Fox verificou a existência de uma cobra. É daqui. Obrigado. Ingressa Juliette para o 02. Juliette, posição 2, obrigado. 3197, controle 119 decimal 8. tarde. Largo 1168. 1168, cheque o trem, vento de travão direito 7 mais. Baixou, travou. Vento de pistão na zero, vento de travão direito 62 regionais. 1168, informou que a taxa Fox se encontra assim, interditada no momento. Se por acaso tiver que liberar, libere ou na Eco ou na Golf. Fox. Curva direita, Célia da El, lenda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, via Upos 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena e após com Fanota. Controle Salvador, opere 1-2-0, 1-1-9, décimo 8, controle Salvador, transponda 5-0-3-0. Autorizado, 360 Galeão, decola da 9-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Peso Luno 0, SMAP, DCT Lúcio, DCT Barbacena e DCT. 198 é o controle, 5030 aciona. Gol 1971. 1971 no acontecimento correto, pronto para o feedback de saneamento. Chamarei, gol 1971. Salvador, boa noite, gol 1168, livre se escuta. O gol 1168, estou autorizado táxi via Alfa, meia após e Juliette. Alfa, Juliette, 1168. para o táxi Gol 1099 com 119 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, ao Fernando Galeão. O Gol 1099 foi autorizado o táxi via pátio 1-3 Índia, ponto para o 10, chame torre 118-95, ajuste altímetro 0-15. Gente, ele lembre táxi de pátio 1, Índia, ponto para o 10, torre 118-95, com 1-0-95, Gol 1099, obrigado, boa noite. Da Juliette, o 9168. O 9168, mantém posição, José Juliette. A Juliette, mantém posição, 9168. Fica atento ao banho da companhia Tarciana após ingresso Juliette, posição 04, pátio 1. Juliette, para o 04, então toma aqui na companhia, 1-8. Salvador, boa noite, Gol 1099, aproximando ponto zero da 10 para 1. Gol 1099, a linha e decola pistão 10, vento 190 graus, 59. Livre, a linha e decolada 10, Gol 1099. 099, decolado 21 no controle 1208. 208, gol 1099. Firmando 119 decimal 8, no 099. Ah, ok. 19.8, boa noite. Pode ouvir? Salvador Tower, good evening, this is 0-0-3, establish IMC approach, X-ray runway 10. 0-8-3, continue our approach, report gear down and lock it, wind 170 degrees, 07 knots. We report when gear down locked, 0-0-3. Salvador Sata, 5 Kilo Mike, na posição 10 do pátio 1, pede autorização para o reboque do avião para a posição 2 do pátio 3. 7 knots, QNH 1015, alternating 1016. Clear to land runway 10, QNH 1015, alternative 1016, 0-0-8-3. Pátio 1, 2, do pátio 3, aguarde autorização. Tango, Kilo, Mike. Ok. Shallow Salvador, 1971, 01, pushback, acionado. Pulou 1971, conecta equipe de Shallow, chama pronto, táxi. Valeu.